Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro podcast do Geral da Bola. Eu sou o Rafael e aqui comigo está meu companheiro Julói. Opa, tudo bom, né, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Todo mundo curtiu o final de semana de boa. Estamos numa segunda-feira aqui, numa noite tranquila aqui no bairro da Boa Vista. Querido bairro da Boa Vista, né, Rafa? Nos nossos estúdios. Nos nossos estúdios. Estamos acompanhados aqui de nossos amigos. Tá um calor danado, né? E você aqui que mora no Nordeste deve estar sentindo esse calor. Não sei de onde é que vem. E vamos falar de futebol hoje e de outras coisas também, né? E aqui é exatamente isso. Estamos aqui para falar de futebol, trio de ferro e um monte de coisa. E é, o que a gente quiser falar, a gente fala, não é isso? Para começar, a ordem é falar do aniversariante primeiro, né? E o aniversariante de ontem, 118 anos. Tibuzão, Náutico, Clube Náutico Capibaribe. É o Timbatível. Quantos jogos tá invicto já? 18 jogos sem derrota. Rapaz, vamos ver, né? Que o próximo jogo já sabe com quem é, né? Logo o Blazer vai dizer com quem é. O torcedor aí já deve saber quem é. E essa última vitória, sem comentários, histórica, heróica. Entrou como um... Franco atirador, na verdade, né? O Ceará era o favorito de primeira fato. Divisão, Lisca doido ao técnico, respeitado, 36 mil pessoas no Castelão, uma confusão danada do Bordeiro. Meteu o time reserva e ficou a ver navio, né? Torcida ficou pé da vida. No hospício, todo mundo ficou doido com essa opção do Lisca. É, uma opção meio estranha. Apesar de que o Náutico jogou contra o Corinthians, né? Na última quarta-feira, Copa do Brasil, quarta ou quinta-feira. Aí foi Corinthians e Ceará lá em São Paulo. O Ceará ganhou de 1-0 com o time titular e botou quente assim. Tipo, quase consegue o segundo gol, jogou bem. E teve o goleiro Cássio lá do Corinthians expulso. E segundo a diretoria, junto com a comissão técnica, que se figura pelo Lisca doido, né? Disseram que tinha muito jogador com seca alto e preferiram... não colocar em campo, né? É, a pergunta que não quer calar é se não dava pra segurar mais um pouco e contra o Floresta, no Campeonato Cearense, não colocaria um time mais... Misto, botava um mistão, né? Um mistão, né? Roger ali na frente sem fazer gol nenhum. É 0 gols e 10 impedimentos todo jogo. É, um dado surpreendente que o primeiro gol foi um gol contra, né? Numa jogada lá de Thiago. Rabiscou. Que vinha meio apagado, e o segundo gol já quase no final do jogo. Contra-ataque armado. Wallace Pernambucano com aquelas passadas bem potentes. O rapaz é forte. E aí abriu pro Thiago, garoto da base que... Tem 17 anos esse rapaz. Tava até sumido no jogo, digamos assim, e nas duas bolas decisivas apareceu e apareceu muito bem. É, o que é massa, que eu acho, é que o Náutico... como no ano passado, vem aproveitando bastante a base. O clube está em crise, deve a todo mundo, né? E historicamente aqui no futebol pernambucano já aconteceu isso com o Náutico no Hexa, né? Que inclusive foi a última vez que foi campeão em cima do Sport, na época do Hexa. O Sport na década de 90 e o Santa Cruz na década de 70, na época do Penta e de ótimas campanhas na Série A, né? E eu acho que o Náutico tem uma boa geração aí de jovens da base, o que é bom. Pois é, inclusive um deles tem colocado o Wallace Pernambucano no banco, né? Essa opção de iniciar os jogos com o Odilávio em detrimento do Wallace. O que é que você acha, Julói? Eu acho que desde que o Wallace Pernambucano se machucou junto com o Jorge Henrique, na verdade o Wallace se machucou primeiro, aí depois se recuperou, depois ele se machucou novamente junto com o Jorge Henrique no jogo contra o Santa Cruz na Copa do Brasil. Aí o Márcio Goiano teve que optar pelo que tinha na casa. Não tinha um centroavante de referência, com mais cancha, como tem o Wallace Pernambucano, já experiência no futebol nordestino, e colocou o menino da base. O time foi se ajeitando, jogando de uma forma mais intensa, um bom preparo físico no primeiro tempo. Aí o que todo jogo de futebol, a maioria pelo menos, se perde intensidade no segundo tempo, e o Wallace Pernambucano pode entrar para poder decidir o jogo, dar uma cabeçada... chutar um pênalti, fazer um pivô, porque ele tem corpo pra isso e um certo preparo também, né? É isso. E um bom aniversário tem roupa nova, né? E o Náutico não vai ser diferente. estreou sua marca própria, entrou no hall de clubes brasileiros com marca própria, Santa é Cruz, a N6. É, Santa Cruz fez isso, o CSA, o Paysandu, o Fortaleza. São clubes Caxias. São clubes que têm marca própria e como esses clubes não têm uma grande venda de camisa, eu enxergo isso. Como, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, né? Muitas vezes é mais rentável ter a marca própria porque eu acho que os custos ficam mais na mão do clube também, né? Junto com o contato direto de quem fabrica as camisas e acessórios da marca. É isso, e pro bem do futebol, afinal, bater o martelo vai ser nos Aflitos. Tava com uma dúvida se ia ser na Arena ou não. Para o Edno Melo, presidente do Náutico, por ele seria lá na Arena, mas depois de uma expectativa tão grande de volta aos Aflitos, por que não dar o prazer de uma final ali em Rosa e Silva? É, além do clube tá vindo bem, o quadro associativo do Náutico aumentou esse ano, tem quase 12 mil sócios. Aí eu acho que é mais um fator para o jogo ser nos Aflitos. Fora uma questão histórica do clássico entre os dois clubes. A Arena foi um estádio que foi construído que não deu certo no estádio e etc. É, e aí a gente tá falando de um tabu de quanto tempo? 51 aninhos sem ganhar uma final do Sport é muito tempo. Muito tempo. É... Eu não sei como é que o Náutico vai conseguir ganhar, mas assim, eu acho que o Náutico... junto, tá vindo numa boa pegada junto com a torcida, apesar que a torcida não tá comparecendo, mas isso é um número, acredito, que no Nordeste todo, né, vide a baixa média de público do Campeonato Nordeste, né, porque tem alguns grandes jogos no Ceará, bem colocando bons públicos, né, mas o restante do Nordeste não. Mas acho que vai ser um clássico competitivo. Eu acho que o Náutico tá vindo bem, muito tempo sem perder, tá embalado, a torcida tá empolgada com o clube, a torcida recebeu o clube depois da vitória contra o Ceará, né? Que foi uma boa vitória, ninguém esperava essa vitória. E eu acho que talvez seja um clássico mais parelho, né? Porque a gente tem um Sport que caiu pra segunda divisão, não tem um poder de barganha e de investimento como tinha 2 anos atrás. E o Náutico que tá se organizando financeiramente, com um bom número de sócios, tá vindo bem, etc. Mas olha, mesmo que o Sport não tenha esse poderio financeiro do ano passado, eu tenho achado o time muito mais coeso. E essa mudança de comando do Milton Cruz para o Guto diretoria, Ferreira... Eu também acredito nisso, né? Que o Sport está revivendo uma volta ao do torcedor, né? O próprio Gosma, né? Que a gente vai... Tá chegando aí esse rapaz... comenta que a torcida organizada tá mais presente, o estádio cantou ontem bastante, vibrou junto com o time. Aí eu acho que vai ser um bom clássico e graças a Deus não vai ser na Arena, né? Ontem, mais uma vitória do Sport foi esse público, né? 22.117 torcedores em campo, número super expressivo. Disseram que não tinha cerveja, 15 minutos acabou a cerveja, a turma bebeu ontem na ilha. Devia estar R$1. Deve estar R$1. Porque pra cada R$1 diminuía... Pra cada mil... 5 mil? 5 mil dividia R$1. O cara comprou... Cabe... 5 mil? Eu acho que o cara comprou R$3 uma cerveja. Uma latinha. Tá tranquilo. Eu tomaria umas 10. Eu acho que era jogo, o cara até... Eu não vou mentir. Era jogo, o cara ia comprar o ingresso só pra beber lá. O cara via, ficava de costa, pro gramado. Tá tranquilo. Tá de boa, nesse preço. De repente toca um galeto no bolso e tal, pra poder já ficar tranquilo lá dentro do estádio, né? Mas voltando a falar do... Falando um pouquinho de futebol de novo, Sport se impôs, né, no jogo. O início o Salgueiro até dificultou, causou alguma resistência defensiva. Faltou também o árbitro soltar um pouco mais a arbitragem, ficou meio amarrado para, o jogo. Ficou no para-para e aí... Mas eu vejo a arbitragem meio que desse jeito. É muito difícil você ver um jogo que corre e que acontece em controles normais ou um carrinho mais duro por trás que vai na bola, que o juiz manda seguir ou então não dá um amarelo, por exemplo. Pra arbitragem como um todo, você vê erros absurdos, assim. Meio de semana teve um impedimento claríssimo, escandaloso do Luiz Henrique no primeiro gol do Náutico. Mais de 1 metro na frente. Porra, o bandeirinha tava todo enviesado. Ia ver como que tava impedido daquele jeito. Não sei se tava chovendo e tal, ou se ele se desconcentrou. Mas, assim, voltando a esse assunto, eu acho que deu até influenciada no jogo, porque o Afogados, até o primeiro gol, tava arrumadinho, tava lá atrás, saindo na boa, né? De repente, o jogo poderia ter sido outro, né? Levar um gol impedido pesa, né? E depois tiveram dois gols que eram legais, que foram impugnados pela arbitragem, né? Aí, inclusive, eu acho que ele deixou no meio termo, né? É isso. Voltando ao jogo do Sport, com essa má arbitragem, principalmente no primeiro tempo. Final de jogo, 3-1. Bom placar, tranquilo, né? O Ronaldo fez um gol de falta, o que é bom, né? E tal. Super inesperado esse gol de falta do Ronaldo. Quem é que imaginava que ele ia soltar aquela patada? De repente ele vem treinando, se interessando pra treinar falta, a turma deu uma moral a ele pra ele bater e converteu. Que bom pra ele. E tá vendo que a concorrência aumentou, né? Na ganha moral. Na posição dele chegou mais gente por aí. Eu acho o Ronaldo um bom volante pra Série B. Pra ser titular? Pra estar no grupo e jogar pelo menos uns 15, 20 jogos. Ser importante no plantel. O que o pessoal tem analisado bastante, alguns vídeos ou frames do Ronaldo, é que ele deixa espaço, né? Falta, às vezes, visão da jogada em si e ele se posicionar melhor, ocupar melhor espaço. Mas eu acho que o custo-benefício dele é ótimo pra compor o grupo. Acho bem válido, assim. Inclusive, é uma opção do Guto Ferreira testar o Charles de primeiro volante e aí pensar em Carmona e Leandrinho, Carmona e Sami. Tentar mais opções, principalmente jogando em casa, quando tiver precisando de resultado. Carmona não é esse cara que marca, não, que desarma. Não tem essa característica, não. O Leandrinho tem um pouco mais, né? Esse primeiro seria o Charles. Carmona e Sami seria pra dar realmente mais saída de bola, mais qualidade na saída de bola. Hernani decisivo, 2 gols, artilheiro, dificilmente vai ser ultrapassado. Tem 9 e o segundo colocado tem 5, que acredito que é o William, inclusive, o William Nissete do Salgueiro. Disputa o terceiro lugar, mas difícil que vá chegar junto, né? Que nem vai jogar, que nem jogou, né? Não entrou no começo do jogo contra o Sport ontem, que foi um fato inesperado, eu acho. Estratégia do Sérgio China, né? Vamos falar um pouco da expectativa, né? Dessa final, Aflitos dia 14, Ilha do Retiro dia 21. O que é que a gente espera desse jogo? Acho dois bons públicos. Acho que se dá um bom público nos Aflitos. Eu espero que a diretoria do Náutico não repita o que tentou fazer no clássico Santa Cruz e Náutico no Nordestão, que foi barrar a torcida visitante, ou seja, não tem entrada da torcida visitante. Aí eu fico pensando, de repente o Ministério Público, seja lá quem for, proíbe da torcida do Sport ir ao campo, e obviamente que a diretoria do Sport vai proibir da torcida do Náutico entrar no campo também, né? Aí eu acho que seria interessante as duas diretorias se posicionarem a favor de ter torcida mista, né? Cada um com suas capacidades, para ter dois bons jogos. Porque eu acho que torcida visitante é essencial em final, né? Principalmente. Final, quer dizer, qualquer jogo. É o clássico dos clássicos, o clássico mais antigo do estado. Justamente, um clássico desse, final, tudo que tá envolvido, Aflitos de volta. Tem que ter duas torcidas, então é isso que a gente espera. Acredito também que o jogo vai ser bem disputado. Vamos ver no que é que dá. E pra você que vai pro estádio, vai na boa, tranquilão. Lá vai ter só uma partida de futebol, fica todo na paz, que dá tudo certo. E da final do Pernambucano, vamos pra mais emoção. E dessa vez foi no Arruda. Rapaz, que sufoco. Rapaz. Olha, eu tava no trabalho, eu dei um grito dentro do banheiro quando eu escutei o narrador gritar gol lá no pênalti que o nosso goleiro pegou, né? Não, foi uma narrativa fantástica, porque 22 minutos do segundo tempo, Marcos Martins expulso. Talvez um dos três principais jogadores do ano, na verdade. Do, né? Ano do Santa Cruz e do time, né? Liderança, etc. Continue. E aí, 41 minutos. O que é que acontece? Gol do CRB. Castigo divino, não sei. Tem um monte de nome pra dar pra isso. O William Bárbio. Aquele que jogou aqui no Santa Cruz. Jogou. Fez até uma gracinha, inhainha, bem no diminutivo. Mas ele jogou no Náutico e praticamente não fez nada. Realmente não fez nada. 41 minutos, parte pra cima de Dani. Dani, que tava relativamente bem no jogo, trouxe liderança de volta, mas já era final de jogo, voltando de lesão, levou aquele velho traço do menino William. Menino aí, que deve ter uns 30 ele, eu acho, né? Por aí. Ali é rodado demais. Abriu o placar, quando tinha torcedor já indo embora, já batendo no portão, que o torcedor Santa Cruz gosta, que não perde. Fica batendo bem forte lá, não sei o que, por qual motivo a galera faz isso. É, pra extravasar, né? Pra... não sei o porquê fazer isso. Pra botar pra fora essa chateação toda. É. 47 minutos, William Alves empata, êxtase, Leston Júnior emocionadíssimo, porque viu que seu emprego podia estar com os dias contados. Se maior clube viesse da carreira. E aí, disputa de pênalti que, pra mais emoção ainda, fechou num 8-7. É, e as cobranças foram muito bem cobradas. De ambos os lados. É, sendo que as duas últimas do CRB, o goleiro do Santa Cruz, ele já tava pertinho de pegar, que ele acertou o canto. Eu acho que tava matando na defesa. Anderson tava chegando muito mais próximo da bola do que o... eu achei o goleiro do CRB. O Gosma me falou recentemente que achou muito fraco o goleiro do CRB. Fraquinho o nome dele. Saulo não era o nome do rapaz. Inclusive, uma observação nessa disputa de pênalti. Alan Dias, que tinha perdido o pênalti contra o Afogados, mandou a lá Roberto Baggio. Perdeu um gol na cara contra o ABC, então tava sentindo a pressão de um dos 5 batedores, ele foi o 8º, né? Então você percebe que Leston Júnior deu uma blindada nele e o rapaz tava sentindo. Se ele perde aquela penalidade, eu não sei o que seria do taxi driver do Arruda. Eu acho que um monte de gente ia embora. Ia nem ver a Semana Santa aqui, né? Ou São João, né? Que é uma festa mais não, legal. Leston Júnior foi chorando pro vestiário. Foi muita emoção, com seu terço na mão. É, e o rapaz tem 39 anos, já tá passando sufoco. Vai viver muita coisa no futebol ele, não é verdade? Inclusive tem que se cuidar, porque olha o retrospecto aí. Muricy, Abel, Cuca, todo mundo com problemas cardíacos aí, viu? Expectativa pro jogo de volta no Arruda, promessa de muito mais emoção. O que é que você espera, Giloy? Espero primeiro um melhor público, porque a diretoria colocou um ingresso mais popular e abriu só o anel inferior do estádio, que dá uma ideia de alçapão. Eu acho que isso já muda a história do jogo um pouco. É, o Santa Cruz já vem embalado porque teve uma classificação heróica contra o CRB, como a gente falou há pouco. E fora que, tipo, se perder contra a Copa do Brasil, o Santa Cruz vai jogar daqui a um mês. Vai passar um mês sem receita. Porque, salvo engano, o Santa Cruz estreia contra o 13 no dia 26 de abril, no Arruda. Vai passar muito tempo sem renda. Isso é muito prejudicial ao clube, além de perder a renda, né? Da cota da Copa do Brasil. Porra, querendo ou não, a gente que conhece a torcida do Santa Cruz, esse ano de 2019 tem sido meio decepcionante os números de público, né? Decepcionante, eu acho que desde a queda da Série A até a Série C de novo, o público vem decrescendo, né, no Arruda. Pra fechar o Santinha, Galego, o que é que tá acontecendo com o ataque do Tricolor? Essa inoperância do ataque do Santa Cruz, que não consegue criar boas jogadas, quando se marca gol é muito mais de bola parada, você não vê os... como é que o Tito fala? Os externos desequilibrantes do Arruda realmente não estão funcionando. Augusto, por incrível que pareça, está o rapaz com mais vontade de jogar. É, ele até deu uma entrevista aí, né, dizendo que tá mais tranquilo. Segurou a onda no extra-campo. Não sei o que ele andava fazendo. Eu também desconheço. Eu não sei se seu Elias também é amigo dele, enfim. Né? Mas ele disse que tá cuidando do extra-campo, o que é bom pra ele. O rapaz tá um tempo já. Ele não fez 2 jogos bons pelo Santa Cruz. Ele foi um investimento do Santa Cruz, né? Lá pelo futebol paraibano, que foi buscar ele lá no Campinense. Ele tem que mostrar mais. Não, desde que ele chegou ao Santa, que ele não faz metade do que fez no Campinense. E respondendo a sua pergunta, E não, esse é de Alan Dias, porque ele veste a 10, e eu acho que ele tem essa responsabilidade de municiar o ataque, de dar passes e tal, de tentar quebrar a linha. Ele não faz isso, ele toca de lado, né? Ele parece mais ou menos o Diego Lourenço jogando, sendo que o Diego Lourenço, ele tem mais poder de marcação. Mas em relação a passes, mesma coisa. O Alan Dias tem uma boa parada e consegue cabecear bem, porque ele já fez alguns gols de cabeça, né? Isso, e fez gol de falta. Mas não consegue municiar Pipico. Pipico às vezes fica na frente tentando roubar a bola do zagueiro e o resto do time parado. Entendeu? Elias faz uns 5, 6 jogos que não joga bem. Tanto é que perdeu a posição para Augusto. E Dudu chegou agora. Promete botar Elias no banco se ele não se cuidar. É, Luciano Sorriso ainda promete um meia pra Série C. Dudu chegou, ele pode até ser usado no meio, mas a posição dele, onde ele rende bem mais, é nas pontas. Então, se ele tiver com melhores condições de jogo, eu acho que pra esse jogo contra o ABC, eu entraria com Menino Augusto, Dudu e Pipigol. Pipigol e Alan Dias, porque é o jeito, né? É o jeito. É, Jeremias voltou a treinar, mas eu acredito que ele não vai ser nem relacionado, porque tava machucado, né? Porque Jeremias, de certa forma, quando ele entrou em alguns jogos, ele conseguiu fazer um gol fora da área, ele conseguiu dar um passe e tal, mesmo ele não tendo a intensidade pra jogar o jogo inteiro. Porque o Jeremias não é esse tipo de jogador. Mas acho que Jeremias é mais uma opção, mais pro decorrer do jogo, né? Porque a gente precisa, o Santa Cruz precisa de um jogador camisa 10, um cara que seja diferenciado, né? É o caso do Leston, com essa chegada desse meia, a pensar no Alan Dias como um segundo volante, quem sabe, né? Ou então, revezar o Alan Dias com esse meia que vai chegar. Porque Charles e Ítalo vêm bem. É uma dupla que pode funcionar ali no meio. A questão é muito mais a criação. Então, vamos esperar para ver se o público aumenta. Vamos ver se as emoções vão ser tão fortes quanto contra o CRB. Vai pro jogo, galego! Vou pro jogo. Vou comprar meu ingresso amanhã, promocional. Vou falar sobre... tentar tirar umas fotos aí para alimentar nossas redes sociais. Sim. E esperamos um bom público. Torcida Tricolor, vá pro Arruda. E também pelo recado para a torcida do Náutico do Esporte. Vá a campo, porque a emoção é muito diferente da televisão, né? Ah, sem dúvida. A experiência do ao vivo, sem comentários. Então, vamos na paz, rapaziada. Vamos torcer na paz, tranquilidade. Vamos agora com nosso giro de notícias, aquela tabelinha gostosa, é o nosso quadro 1-2. 1-2. Jogadores de Comercial e Aquidauanense se sentam em protesto por atraso em salários. Rolou na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, um absurdo. A gente tá em 2019 e Campeonato Primeira Divisão profissionalizado. Atrasar salário ainda de jogador. Isso é recorrente na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. Não sei onde isso vai parar. É por causa disso que o futebol brasileiro tá fodido. 1-2. Alertado de espionagem, Carille fecha 3 nos do Corinthians antes da semi do Paulistão, que acabou quase agora. Corinthians ganhando nos pênaltis. Não sei. A galera hoje em dia bota aqueles helicóptero, drone, né? Pra poder vigiar tudo. Tudo tem celular hoje em dia, tudo tem câmera. Não tem jeito mais não. É, o que aconteceu aí foi que ele meio que acusou de trairagem aí uns jornalistas. Falaram que ficaram de fofoquinha. Eita. E também teve o caso do Bielsa, né? Na Inglaterra. É, no Leeds, fez um... assumiu que houve espionagem na partida até do Derby County, que é treinado pelo Frank Lampard. Então, Carille, bem-vindo a 2019. Inocente do Rosarinho. 1-2. Arena de Pernambuco quer receber jogos do Mundial Sub-17 de futebol. E aí? Então, quem toma conta desse trambolho quer ocupar ele de qualquer jeito. Seja Mundial Sub-17, seja show de Sandy Júnior. Eles vão querer alguma coisa pra ser feito aí, porque o prejuízo é grande. Se for R$50 pra entrar na partida, eu vou pra uma finalzinha. Mas não vai ser, vai ser mais. One, two. Árbitro da FIFA, Vivo Mar Roldan, pede auxílio do VAR em campeonato colombiano, mas... Eu achei ele pensar que tava na semifinal da Libertadores, ou na final da Copa da Colômbia, ou então alguma coisa do tipo. Não entendo onde esse rapaz tava com a cabeça. Vamos explicar que o Vilmar Roldan solicitou o VAR duas vezes num lance polêmico entre Santa Fé e Bucaramanga, mas no campeonato colombiano não tem VAR, então ia ficar meio difícil aí, ele ia dar no outro dia e não ia conseguir esse VAR não, Julói. É, só se pedisse pra alguma pessoa que gravou o lance no celular da torcida, né? One, two. E aí, no último teste da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, mais uma derrota. 9 derrotas seguidas agora para a Escócia, que vai ser a primeira participação dela no Mundial. 20ª no ranking da FIFA. É, o Brasil que tá a 9 jogos sem perder, né? Sem ganhar, perdão. Não se sabe o que se faz na base da seleção brasileira para poder, de repente, se criar uma nova geração, porque a geração dessa seleção brasileira não se renovou. A seleção brasileira feminina tem um técnico ultrapassado, o Vadão, porque ele já tá há um tempo no cargo, inclusive treinou uma vez a seleção, aí depois entrou a Emily Lima. Depois ela foi demitida, aí ele entrou e começou a fazer besteira. Não sei pra onde vai parar isso, né? Não, é a duplinha, né? Vadão e Marco Aurélio Cunha. Agora, me responda uma coisa. Qual treinador tem 9 derrotas seguidas e continua no cargo? Eu acho que na Europa a galera consegue fazer isso, não sei. Com um time que é muito pequeno, um time de lá do campeonato inglês, vai só pra primeira divisão, já existe um projeto até, o time perde 9 seguidos e o técnico fica. Mas no futebol brasileiro, sul-americano, jamais. E não existe possibilidade disso. E tá tudo errado. Na comissão técnica não tem uma mulher, porra. Quando era a Emily Lima, era uma pressão. O time não podia ganhar e jogava mal. Caía de pau em cima. Então, que tolerância é essa com Vadão e Marco Aurélio Cunha, que fazem um péssimo trabalho? Tá na hora de mudar pra poder, de repente, fazer uma campanha boa na Copa do Mundo, que vai ser aqui, né? É uma pena, porque é um ciclo vicioso. É, a torcida espera que o time vença, mas o que é feito pela CBF para o futebol feminino não tem incentivo algum, não tem cuidado algum. Então como é que essa seleção vai se tornar vitoriosa? Batendo na trave algumas vezes, quase que era campeã mundial, quase que era campeã olímpica e não teve o investimento necessário. Então o que é que falta pra investir? É, e a gente que, tipo, tem as melhores jogadoras do mundo, né? Tipo, teve época que foi Marta, foi a primeira, e Cristiane foi a terceira colocada, vazando gol, tudo que era lugar e tal. Matéria-prima a gente tem, jogadoras tem. Falta investimento, né? Encerramos aqui um, dois e... Vem ele aí. É, ele tá chegando. É o Gosma. Vem, Gosma. Queridos e queridas ouvintes, esse é o Gosma em mais um Coisas Estranhas. O esporte havia tornado-se referência nacional na repressão às torcidas populares. Sua principal organizada banida do estádio. Torcedores violentados pela segurança do clube. Condições sanitárias e de acesso insalubres. Proibição dos cânticos da geral. No entanto, vem mudando. Mais de 20 mil torcedores embalados pela geral assistiram o Leão eliminar o Carcará na semi do estadual, afinando de vez a sintonia entre arquibancadas e elenco. Finalmente, o esporte abandonou os resultados desportivos e sociais pífios da repressão ao povo nos estádios. A vida tem coisas estranhas. O senso de sobrevivência foi aguçado pela situação crítica do clube. Ao devolver o estádio ao rubro-negro, evita-se mais um suicídio político. O reputado caldeirão volta a esquentar, apesar das proibições ainda vigentes. A função de um clube é a defesa de seu pavilhão. Atender aos equívocos da imprensa e do poder público revela o oportunismo do dirigente na ocasião. Qual seria o futuro da modalidade sem a inconsequência da torcida? Queridos e queridas ouvintes, esse foi o Gosma em mais um Coisas Estranhas. Coisas Estranhas. Lembre-se, o fracasso sangra um monte de tolices. Segue Geral da Bola. E aí, galera? E agora para falar sobre redes sociais. Se vocês puderem mandar um alô, sugestões, críticas e tal. Lembrando que a gente tá no começo de um projeto, né? A gente é novo por aqui no podcast, mas que a gente espera o feedback aí de vocês. Nós que somos jovens, mas queremos ser mais jovens ainda. Então estamos aprendendo a utilizar melhor nossas redes sociais. Segue a gente no Twitter. twitter.com/geraldabola. Tem o Insta também. instagram.com/geraldabola. E no link radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá vai ter esse podcast para vocês escutarem, baixarem e também se inscrever lá no, na ideia cheque da Rádio Aconchego. Então é isso, sugestão de pauta, dá um feedback aí. Ou pra xingar também, se quiser xingar, pode xingar. Fica à vontade, esse é o nosso primeiro podcast. Muitos outros virão. Lembrando que gravações segunda-feira à noite. É, com a exibição na terça-feira, né? Nesses canais que a gente acabou de falar. Todo editadinho, todo bonitinho. Tudo no grau que o nosso técnico, né? Saci Pererê, né? Deixa tudo no grau aqui com o auxílio do Gosma, que está aqui ao meu lado direito, né? Sabe? Começando a aprender aqui na mesa, ver como é que mexe nos programas, entendeu? Né, de repente dá um pitaco aqui, um lero ali. Vocês escutaram já o comentário dele. É um comentário muito, né? Não, perspicaz. Estamos sossegados, estamos aqui na geral. Aqui é no concreto. Aqui a gente faz a festa. Aqui não tem essa, não. E é isso aí. Vamos agora para o nosso quadro que gostamos muito. Temos muito apreço por esse quadro. Um quadro já antigo, a gente é tipo Hermes e Renato, entendeu? Começou uma época, parou, né? Esses programas aí legais. Aí a gente tem um perua, que é um quadro antigo, a gente já fez muita perua por aí, né? Então, vamos com o Perua da Semana. Alô, Neymar. Alô, Medina. Diretamente de Israel, aquele abraço e boa sorte pra vocês. O Brasil é nosso. I repeat that. Please come to Israel. You're both invited. Neymar and Medina. Bring everyone with you to Israel. Jerusalem waits for you. Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us. Israel, we're coming. Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us to go to Israel. And Israel, we're coming. Thank you so much. Primeiro, que não é Bolsonaro. Não é isso? O rapaz falou errado. Não há nenhum problema das pessoas falarem errado, né? Pra mim, nenhum problema. Mas aí, se tratando de Neymar, o Ney, menino Ney, né? Pai de família e tal, tudinho. E Medina, campeão mundial de surf, e que gosta da noite, eles são amigos, né? Eles são parças um do outro. Até aí, nenhum problema. Você pode ser amigo de quem você quiser. Mas só não pode ser amigo de... desses dois senhores que falou anteriormente, né? Bobô e Bibi. Bobô e Bibi. Né? Bolsonaro aí com a ida muito troncha pra Israel. Não sei que danado ele foi fazer lá, né? Que é coja. A gente tá vivendo uma bagunça no governo que todo mundo já sabia que ia ser assim. nenhum, né? A gente não precisa nem falar sobre isso. E Neymar, mais uma vez... metido em confusão, né? Metido com gente que não presta. É isso que ele tem feito da carreira. Enquanto vive machucado, mais se lesiona do que joga no PSG, fica indo pra carnaval, fica aceitando o convite de Bolsonaro. É... senti falta de Tchutchuca, porque não mandou um abraço pra Tchutchuca. É só Bibi pra lá, é será Bolsonaro que... pra lá, pra cá. Será que Tchutchuca ficou com ciúme, né, de repente? Mas, absurdo. E eu acho que Neymar tem que ser melhor assessorado. Eu acho, né, que ele nem deve saber da questão da Palestina aí, que... não, ele não sabe de nada, não. Ele não sabe de nada, não. Ele não sabe nem o que tá acontecendo, não. Pode ficar tranquilo. Uma bomba lá, o pessoal... pois é. É um jogador totalmente alienado. Totalmente alienado. Não se envolve diretamente com absolutamente nada. Passador de pano. Então, é triste você saber que a referência de jogador de futebol brasileiro, ao menos de referência técnica, é o menino Ney, que não nos representa em absolutamente nada ao aceitar convite dessas duas criaturas aí. Então, Neymar, vai jogar bola. Você não vai ser melhor do mundo. Vai fazer gol. E Neymar calado é um poeta, né? Parafraseando o nosso Romário, que falou com o rei do futebol, né? É isso. Bem, pessoal, é isso. Assim encerra o primeiro Geral da Bola. Foi mal, nervosismo, eu pelo menos estava meio, né? Mas com o tempo a gente vai melhorando. Tem o feedback de vocês das redes sociais. Lembrando que estamos no instagram.com/geraldabola, twitter.com/geraldabola ou na radioaconchego.milharal.org/geraldabola. E lá nesse link você vai poder seguir o programa, escutar esse programa, esse podcast, né? Baixar o podcast, escutar o podcast indo correr na praia, indo pegar um ônibus para ir trabalhar, indo fazer um lanche, indo encontrar uma pessoa querida, indo jogar fazer bola. Qualquer coisa que você imaginar. Coloca ali... passa a bola. Coloca ali o fone e vai-se embora. Escuta Geral da Bola. Divulga aí. E vamos tocando. É. E lembrando que a nossa equipe aqui sou eu, Julói. Temos o Rafa Camarote. O Gosma, o Profeta. E temos o nosso técnico de som, que sem ele nada teria acontecido, além de ser muito bonito, talvez seja o cara mais bonito da equipe, e que ultimamente vem respirando rosas. Você olha pra esse sujeito e você sente vontade de viver. É muito amor. O Saci Pererê, o nosso técnico, produtor, é o cara da rádio. E um abraço, até a próxima semana, nesse Geral da Bola, que é o podcast... pra quem tem sede de resenha, abraço! Vai!